noite com você. Te quero por longos anos. Já me sinto totalmente dependente de você, meu ar, meu chão, dona da razão. Me fazer feliz eu sei que você vai. Ah, eu sonho com isso. Vem me dar prazer, sem você eu não sou eu. É assim quem gosta, é assim quem ama. É assim que eu gosto, vai além da cama. É assim quem gosta, é assim quem ama. É assim que eu gosto, vai além da cama. A outra apaixonada no Brasil. Totalmente dependente de você, meu ar, meu chão, dona da razão. Me fazer feliz eu sei que você vai. Ah, eu sonho com isso. Vem me dar prazer, sem você eu não sou eu. É assim quem gosta, é assim quem ama. É assim quem gosta,